E aí, Joey? Fazer uma fofoquinha devagar. Vou te contar o que me pediram para eu manter em segredo. Thank you. Obrigado.